Acid pop or pills? S. Which one will help me find? Rio de Janeiro, mano, 021. Zona Norte. Posta no Instagram. Tá aqui no Twitter, cara. Será que é uma situação que você não sabe o que você quer? Qual delas, mano? Acido, maconha ou pílulas? Qual delas vai resolver todas as questões que perturbam minha mente? E eu tô aqui drogado, nas primeiras horas do dia. Devidamente adiantado, a luz irradia. Irritado e meio lento, sem demagogia. A vida não é orgia, existe muita covardia. Mas eu trabalho e me mantenho, veja bem meu desempenho. Escrevo como um desenho, desdenho, voltando pra cá. Mas olha quanto dinheiro eu tenho. E é lógico, fi, que eu tive que trabalhar. Mas se o bong tá na estante, nesse instante eu vou bongar. Apertar mais um só pra relaxar. Vou me esconder de tudo e nada vai me achar. Vou fazer um plano profundo, investir no luar. Eu vou lá em Luanda e duvido que eu vou voltar. Vou plantar mais uma planta, a garganta quer dropar. Tirando onda antes da janta, ritmo all-star. Me odeio por quem me ama, eu adoro esse bad. Estar sozinho eu penso. Ácido, maconha ou pílulas? Qual delas vai resolver todas as questões que perturbam minha mente? Vixe, tá maluco, o mundo é nosso. Drogado, nas primeiras horas do dia. Devidamente embrasado, eu e a vadia. Irritado e meio lento, sem avaria. A vida é urgia, não me avalia, não. Me mantenho e também trabalho, escrevo pra caralho. Desenho o 8 e vou pintar o 7. Mas olha quanto dinheiro eu tenho. É lógico, fi, que a caminhada é longa e promete. Mas se o bong tá na estante, eu não quero mais bongar. Cabeça tá doendo e me sugere apertar. Eu vou me esconder de tudo e nada vai me achar. Eu vou fazer um plano profundo, a ladeira má. Eu vou lá em Londres e duvido que eu vou voltar. Plantar mais uma planta, prestes a brotar. Tirando onda antes da janta, ritmo all star. Me odeio, você me ama, feijão vai queimar. Ui, sai de trás, sai da frente. Ácido, maconha ou pílulas? Qual delas vai? Todas, completamente à vontade. Sem alarde, não vou dizer nada além da pura verdade. Eu sou gente boa e quando atuo, gente fina. Sempre junto eu não atuo, a sós com as minhas rimas. Eles põem a estima baixa, até taxa na vida. É cobrança indevida, tenta ser abençoado após várias batidas. Paz obtida, nativa, dance com o seu parceiro do lado. Gata, o uísque duplo é série nobre da casa. Dia da caça, fogo, faísca, fumaça e brasa. É dose de delírio, bem, finalmente bem. Era bem o que te aguardava, man. Sente-se aí que nós vai do gin aguardente. A minha história é contada, mano, simplesmente. S, vê se não esquece, é o que eu peço. Agradecendo humildemente ao criador do universo. Mas eu sou subverso. All the answers to the questions broken within my mind.